Obrigado pela tua presença, Jesus. E esses encontros lindos que nós temos com o Senhor aqui, também queremos ter na nossa casa, lá recluso no nosso quarto, só nós e o Senhor. Queremos ter esses encontros diários contigo, Jesus. É tão lindo, é tão cheio da tua presença. É algo poderoso, Senhor, porque nos fortalece. Obrigado. Em teu nome, Jesus. Amém. E amém. Vamos sentar, irmãos. É linda a presença de Deus. A presença de Deus é algo que eu não troco por nada na minha vida. Não troco por nada. Pode me oferecer coisa aí. Não, a presença de Deus é o algo mais preenchedor que existe na nossa vida. Se você tem essa experiência, você sabe o que eu estou falando. Não tem dinheiro, não tem automóvel, não tem marido, não tem esposa, não tem filho, nada tão preenchedor, que nos completa tanto quanto a presença de Deus. Tem na Bíblia um homem que ele andava meio fraco da presença de Deus. Eu nem vou falar sobre ele nessa noite. Olha aí aquela frasezinha. Obrigado, meu amor. Hein? Tem um homem que era um sacerdote, era o principal homem de Israel numa certa época, e o nome dele se chamava Eli. E um dia os filhos deles, eram os filhos do pastor, então eram uns jovens muito rebeldes, desobedientes, aprontavam de tudo. E foram fazer uma guerra contra outro povo, os filhos do sacerdote, os filhos do pastor, vamos ajeitar para o nosso tempo. E daí, esses moços pegaram aquela arca da aliança, que era um baú de mais ou menos 1 metro por 50 de altura. E aquela arca simbolizava a presença de Deus. E eles puseram aquela arca nos ombros e foram para a guerra, pensando que aquilo era um amuleto que dava sorte e que com aquilo por si só venceriam. Chegaram lá na luta, levaram um laço tremendo e o pior, os inimigos tomaram a arca para si, roubaram deles, conseguiram conquistar. E eles correram para casa, e um correu mais rápido, e chegou em casa e disse para o Eli: pai, perdemos a arca. E no mesmo instante, o pai, que já era um homem idoso, ele cai da cadeira, e quebra o pescoço e morre. Foi um susto, foi a pior coisa da vida dele, porque a arca representava a presença de Deus. E a esposa de um daqueles homens, daqueles maus homens, filhos do pastor, a esposa de um deles estava por dar à luz, já ali nos 9 meses de gravidez. E ela tem o bebê de susto. Quando ela ouve a notícia, a glória de Deus se perdeu. E ela tem o bebê e as mulheres que ajudaram a nascer o bebê disseram: olha que bebezinho lindo, olha aqui, olha aqui. E ela desprezou o bebê. E botou o nome na criança de Icabode. Sabe qual o significado? Não bote nunca esse nome num filho, tá? O significado é: foi-se a glória de Deus, foi embora. Aquela mulher tinha um mau marido, um marido perverso. Mas ela sabia o que é que o marido tinha perdido lá na guerra. E ela dizia: o que me adianta esse filho? Toda mãe ama o bebezinho ali, nasceu. E ela dizia: o que me adianta essa criança se nós perdemos a presença de Deus? A presença de Deus é o que você não pode perder. Pode perder tudo na vida, e um dia nós vamos perder a própria vida física. Você pode perder tudo, não pode perder a presença de Deus. Claro que quem tem a presença de Deus sempre vai ser suprido pelo Senhor. Mas ainda que você perdesse tudo, Uma vez, há uns 500 anos atrás, um homem escreveu um hino. E uma estrofe do hino dizia, no finalzinho, que tudo se vá. Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Você já ouviu uma vez, antigamente, esse hino? Talvez alguns ouviram. Que tudo se vá. Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Esse homem que escreveu esse hino, numa grande luta na vida dele, ele foi colocado sob pressão máxima, inclusive um imperador chamado Carlos V, chamou ele para uma reunião, era uma assembleia onde ele seria excomungado da Igreja Romana, e esse homem disse, eu vou na reunião e ainda que eu perca tudo, mas eu não perco meu Deus. Não tenha medo de perder. Pastor, essa palavra do culto não é a palavra principal. Mas se eu estou falando ela e é porque Deus deu uma direção, é porque alguém aqui precisava ouvir. Ou muitos precisavam ouvir. Não tenha medo de perder. Porque quando a gente perde por causa do Senhor, sabe o que o apóstolo Paulo disse? Isso é lucro. Mas só quem tem entendimento espiritual vai entender que isso é lucro. Amém? Vamos lá, abrir a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Eu já estou aqui feliz da vida. Se fosse para casa agora, eu já estaria abençoadíssimo. No capítulo 14 de Marcos. Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Eu sei que Deus vai falar contigo. Versículo 1 em diante. Marcos 14 diz assim, verso 1. Dali a dois dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos, os pães sem fermento. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, durante a festa, para que não haja tumulto, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo ou de perfume? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus lhe disse, deixai-a, porque vocês estão molestando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Mas a mim, nem sempre me tendes. E ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, onde for pregado o evangelho em todo o mundo, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Quando você está numa situação difícil, digamos que alguém de nós está doente, sem recurso, sem dinheiro, sem remédio, sem possibilidade de ir a médico, sem possibilidade de fazer um exame, sem nada. E vai alguém na tua casa e diz, eu vim aqui hoje orar por ti. Você desesperado, sozinho, eu vim orar por ti. Pode ser que outra pessoa venha na tua casa e diga, eu soube que você está doente. Eu quero te pagar uma consulta. E quero pagar também o exame. E quero pagar também os remédios que tu precisas. Essa notícia, tanto da oração quanto de um patrocínio para a consulta, isso não vai te trazer um ânimo? Alguém lembrou de mim. Pensava eu que estava aqui esquecido, perdido. Alguém lembrou de mim. Isso não é um ânimo? Você viu como começou a palavra de Deus no versículo 1? Dizia que faltavam dois dias para a Páscoa. Então faltavam 2 dias para Jesus morrer. Se você soubesse que ia morrer daqui a 2 dias, o que é que você faria? E aproveitar ao máximo os últimos 2 dias. Né? Você ia chamar sua família. Quem aqui tem os seus filhos? Filhos, vamos aproveitar ao máximo. Porque daqui a 2 dias eu estou deixando vocês. Se você soubesse que ia perder um filho daqui a 2 dias, você ia fazer talvez tudo o que não fez em 10 anos, 20 anos, 30 anos por aquele filho. Esses últimos 2 dias seriam cheios de amor. Não seriam? Se o casal soubesse, o marido vai morrer, a esposa vai morrer daqui a 2 dias. Bom, eu ia pedir 2 dias de férias aqui para a igreja. Eu não sou louco, vou aproveitar, ficar os últimos momentos com a minha esposa. Você faria alguma coisa parecida também? Penso que sim, se você está bem casado, e se você não está bem casado, você nesses últimos 2 dias com a esposa, você ia chegar meia-noite em casa, ela já está dormindo, e no outro dia você chega meia-noite e você tem a notícia que ela morreu. Ruim, né? Ruim. Pois olha o que está acontecendo com Jesus. Jesus sabia que ele morreria 2 dias após. E ele vai na casa de um homem que ele havia curado, um homem chamado Simão. Todo mundo conhecia o Simão esse, porque era leproso e Jesus o havia curado. E nessa janta, essa família estava dando uma janta para Jesus. Eles tiveram lá o culto do dar e deram uma janta. Jesus, vale uma janta, passa na nossa casa. Já pensou? Você pode fazer isso daqui um pouquinho, pode dar uma janta para alguém. Espero que não seja 2 dias antes da morte desse alguém. Tá? Agora ninguém quer dar janta. Você pode dar sim. E naquele tempo de Jesus, as pessoas não comiam sentadas na cadeira. Elas comiam a mesa praticamente no chão ou mesas bem baixinhas. E elas praticamente deitavam com o cotovelo no chão. Por isso vem essa mulher e ela pega e derrama todo um vidro, não era vidro, era um alabastro, que é uma pedra, né? Tipo um mármore. Um vaso de mármore e derrama tudo sobre Jesus. Foi fácil derramar, porque Jesus já estava talvez numa inclinação, estava baixinho assim. Era chegar e despejar sobre a cabeça de Jesus. Você já ouviu falar da última ceia que Jesus teve com os 12 apóstolos? Agora sabe como é que eu estou chamando aqui? Uma janta também, eles estavam reclinados à mesa. Eu chamei para o meu consumo, quem sabe para o de vocês, a penúltima ceia. Quer escrever na sua Bíblia? Se você quer, não é pecado, não. Pode escrever a penúltima ceia, isso não é acréscimo nenhum, não te preocupe. E na penúltima ceia, provavelmente o Simão, um homem cheio de gratidão pelo Senhor, pelo que o Senhor tinha feito por ele, esse homem imensamente feliz com a cura que ele havia tido, mas vem uma mulher e faz algo extravagante, no bom sentido, tá? Faz algo radical. Faz algo muito acima de dar uma janta. Quanto custa uma janta se você fizer em casa? Um churrasquinho para um amigo seu. Bem, você, lá vem ele e a esposa, e você e a esposa. Esse churrasco aí acho que se faz com R$50, né? Acho que faz, né? Tranquilo. Faz. Então a janta que você está abençoando o amigo custou R$50. Tá bom? De repente o teu orçamento pode ser muito, pode não ser muito. Depende do orçamento que a gente tem. Agora, quanto custou este perfume? Diz ali que foi 300 dias de trabalho, e eu fiz a continha rápida, se uma pessoa ganha R$50 o dia, esse perfume custou R$12.000. Você já pensou, se uma pessoa mais pobre que você, chega aqui no culto do dar, e te dá um bilhetinho, amanhã estou transferindo para sua conta R$12.000. Se um irmão bem mais pobre que você, já tem uns recebendo aí? Eu recebo! Mas um irmão mais pobre que você, De repente aquele irmãozinho economizou alguns anos para ter os 12 mil. E no culto do dar, ele diz: amanhã, Deus pôs no meu coração, estou te dando. O que é que você faria? Olha que o irmão é pobrezinho, pobrezinho, pobrezinho. Talvez você diz: irmão, não precisa, irmão, não é que eu não queira receber, mas eu estou vendo que a tua condição é muito inferior à minha. Se tu quer ser generoso comigo, quem sabe aí me dá 200 reais, eu já fico feliz. Porque tu tem pena daquele irmão. Vocês estão me entendendo? Quem era mais rico? Jesus ou a mulher que tinha o perfume? Falando agora em todo sentido. Quem era mais poderoso? Quem era mais tudo? A mulher ou Jesus? Jesus. Então, Jesus podia dizer: senhora, eu sei que a senhora está muito admirada com a minha vida, com o que eu faço pelas pessoas, mas fique com esse perfume para a senhora. Jesus não pensou assim. Jesus recebeu um presente. Isso aqui é um presente. Recebeu um presente de um homem chamado Simão, que era um jantar, e Jesus recebeu algo muito maior, de uma mulher que a Bíblia não cita nem o nome, só diz que ela sempre será lembrada. Esse gesto vai ser sempre lembrado onde o evangelho foi pregado. Essa mulher, ela deu do seu tesouro particular. Mulheres gostam de perfume, né? E os homens inteligentes também. Amém aí, homens? Ou vocês gostam de mulher mal cheirosa? Eu gosto, a minha sempre cheirosinha. Né? Homem inteligente compra perfume para mulher, sabonete bom. Não dá aquele de 50 centavos, aquilo ali, pá, aquele é soda pura. Quem é que faz sabonete? Uns aí que trabalham com... É soda pura? É uns negócios ruins lá que chega a dar uma coceira para a mulher tá toda. Não, não, dá uma coisa boa para ela. Vocês sabem, nós temos que abençoar e começar abençoando dentro de casa. Essa mulher, ela deu de uma coisa particular que ela devia amar: perfume. Você já pensou, irmã, dar o teu melhor vestido para alguém? Pastor, eu nunca pensei nisso. Comece a pensar. Teu melhor sapato, tua melhor bota nesse inverno. Eu não estou dizendo que tem que dar. Se Deus botar no seu coração abençoar uma irmã, aí amém. Porque hoje o culto do dar não é dar para a oferta, que não era para a igreja, é dar para os irmãos. Nós criar um clima de comunhão, e isso a gente faz de vez em quando, e o que é para ser o nosso dia a dia. Você abençoar alguém. Essa mulher foi lá no armarinho dela, e escolheu, ela talvez tinha outros perfumes ou joias, não sei. E ela disse: esse aqui é para Jesus. Eu vou levar, eu sei que ele está jantando na casa de um homem chamado Simão. E eu vou chegar lá e vou demonstrar todo o meu amor por ele. Toda a minha submissão, toda a minha admiração. E vou derramar esse perfume. E ela realmente, na penúltima ceia, ela fez isso. Enquanto ela está derramando perfume, o que está acontecendo no alto nível do sacerdócio? Você viu o versículo 2? O que está acontecendo, e também no versículo 1, no final do 1? Pessoal lá planejando como prenderiam a traição e como o matariam. Jesus sabia que estava havendo um plano para suicidá-lo? Sabia. Para assassiná-lo? Isto. Obrigado. Ele sabia. Mas estava lá curtindo uma bênção. Uma janta e um momento glorioso. Parece que era o céu na terra. E aquele perfume foi derramado. E aquele cheiro gostoso encheu a casa toda. Coisa linda, né? Sabe qual era o costume nos dias de Jesus? Quando chegasse uma visita na casa, sentavam à mesa, o dono da casa buscava perfume e derramava 2-3 gotas de perfume na roupa ou sobre a cabeça do visitante. 2-3 gotas. Essa mulher, ela disse, comigo não. Ou eu derramo muito ou não derramo nada. 2-3 gotas não, eu sou de mostrar meu amor radical. Dá para fazer isso com Jesus e com os irmãos. Amor a conta gotas. Ou dá para fazer amor no sentido de demonstrar isso despejando tudo. E por que ela quebrou o vaso? Para mostrar Jesus, eu derramei todas as gotas. Não fiquei nada para mim. Que atitude. E Jesus recebeu. Tudo era especial nesta penúltima ceia. Tudo era especial. O vaso era de alabastro. Até hoje tem essas vasos para vender. Às vezes tem abajur de alabastro. Se você vai numa loja de abajures, é uma loja mais fina, você vai ver uma pedra bonita, o alabastro. Você vai ver que o perfume era muito caro. Era de uma planta chamada nardo. E o nardo vinha lá da Índia, então era perfume importado. Tudo feito do melhor. Tudo especial para alguém especial. Se uma pessoa mais pobre quer fazer algo por ti, para demonstrar o amor dela por ti, eu quero te dizer, receba. Receba. Porque aqui Jesus era o mais rico e recebeu. Nós temos que ter um cuidado para não entrar naquela que alguns ali, ó, veja, no verso 4, indignaram-se alguns entre si dizendo, para que esse desperdício? Cuidado. Para a gente não tentar limitar as expressões de amor dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Para que esse desperdício? Eu acho que todos nós, ou quase todos nós, já dissemos isso. Se chegar o marido em casa com um buquê de flor desse tamanhão, acho que custa o quê? Uns 100 reais, um bem bom agora, né? Mandar fazer. Dá para comprar até debaixo da passarela. Mais simples, por 7 reais, serve também. Eu estou acostumado a fazer isso. Mas de repente você manda fazer um de 100. Vocês não sabiam? Hã? Eu compro debaixo da passarela, não tem problema não. Ela nem pergunta onde eu comprei, o importante é a flor. Pode fazer o teste, pode fazer o teste. E aí... chega com aquele buquezão. O casal ali, dia 29 do mês, apertadinho, contando as moedas. E ele chega com aquele negócio em casa. Meu, volta com isso! Vai devolver esse negócio! Para que esse desperdício? Tu não está vendo que só tem água e margarina na nossa geladeira? Jesus, o homem volta lá na floricultura e diz, senhora, eu paguei 100, mas lhe vendo por 50, por favor, receba. Quantas mulheres, já quando o marido chegou com um gesto maravilhoso, ela diz, para que esse desperdício? Pode ser, às vezes um filho quer trazer um mimo para casa. Um filho passa num lugar aí e sabe que a mãe gosta de alguma coisa, eu vou levar para a mãe. Chega em casa, a mãe faz a primeira pergunta. Quanto custou isso aí? Nem olhou a coisa que a criança deu. Filho, se a mãe fizer isso, me avisem. Quanto custou isso? Meus irmãos, nós temos que aprender a receber. Gestos de amor não tem preço. E o amor, de vez em quando, tem as suas loucuras. Amém? Aê! O amor tem esse toque de paixão, e pode ser de pai para filhos, pode ser do casal, pode ser entre irmãos de fé, vai dar uma coisa, mas isso aqui até vou me apertar no meu orçamento, mas eu vou abençoar essa pessoa. O amor tem esse negócio. Se nós botarmos na ponta do lápis todas as coisas, todos os gestos de generosidade, sabe o que vai acontecer? Nós vamos deixar de ser generosos. Cabe no teu orçamento tudo o que tu gostaria de abençoar os irmãos? De repente, eu não estou dizendo agora tu te ficar zerado, não. Tu quebrar o teu planejamento todo, não, não é isso. Eventualmente, essa mulher só tem uma vez contado aqui na Bíblia que ela derramou esse perfume caríssimo. Só tem uma história dessas. Não é todos os dias que isso aqui acontecia. Não vai agora o marido ou a esposa chegar todos os dias com um presentão. Aí quebra qualquer orçamento mesmo, né? Ah, quebra. Mas de vez em quando, ainda que estejamos apertados, receba. Receba. Também doe. Faça isso por alguém. Teve um pessoal aqui que ficou indignado. Vem cá, vamos falar a verdade. A gente está criticando, e até a Bíblia depois lá diz, lá no livro de João, que foi o Judas que ficou indignado, porque o Judas queria aquele dinheiro ali, ah, vamos dar para os pobres, que aí botava, eles tinham um caixa, os 12 com Jesus, tinham um caixa, e o Judas administrava esse caixa, ele era tesoureiro, e ele era ladrão, a Bíblia diz. Então o Judas, na verdade, queria aqueles 12 mil no caixa. Sem vergonha, né? Ladrão, e aí nós estamos... Mas vem cá, se chegasse agora aqui no culto, alguém com um perfume mesmo, que custou 10 mil reais, nem sei se tem, mas deve ter, perfumes caríssimos, chegasse aqui e derramasse sobre a cabeça desse casal aqui na frente, eu acho que nós íamos dizer, que desperdício. E quem não diz, pensou. Estou certo ou não estou? Eu acho que estou. Eu acho que nós pensaríamos. Ou talvez, por que que não botou uma gotinha por dia? Para ficar perfumado um ano inteiro? Que desperdício. Mais uma coisa. Nunca tente avaliar os gestos de amor dos outros. Não avalie. Se ele fez, está feito. Se ela fez, está feito. Mas a gente gosta de dar opinião até naquilo que é dos outros. A gente gosta, né? Então vamos se meter menos naquilo que os outros fazem. Deixa eu te dizer uma coisa que é de grande importância. A generosidade sempre cheira bem. Falando do perfume aqui. Vamos dizer juntos aqui, generosidade sempre cheira bem. Quando você faz algo por outra pessoa, às vezes pode ser até uma pessoa que está meio trancada contigo. Uma pessoa está meio cestrosa, está meio com o pé atrás, como a gente diz, e você diz, eu quero abençoar, eu quero me aproximar dessa pessoa, não é nada interesseiro mesmo, o interesse é, eu quero mostrar um ato de amor, e você faz isso, esse ato de amor quebra o que multidões de palavras não quebrariam. Esse ato aproxima. Por isso eu digo, nós fizemos 2, 3 cultos do dar por ano, mas isso é para ser uma coisa mais frequente, sem nós fazermos num momento específico. É para ser o nosso dia a dia. Generosidade cheira bem. generosidade quebra barreiras que nós mesmos às vezes levantamos. Às vezes tem aquele tipo de barreira, olha, que o nosso coração é terrível, né? Chega uma pessoa nova na igreja, não gostei. Nunca viu, nunca falou, não trocou uma palavra. Não gostei. Usa calça social e tênis, não combina. Não gostei. Usa guides e quichute, do tempo antigo ainda. Ou veio no culto de gravata, e a gravata está atravessada. Deixa atravessada. Quem te pediu opinião? Às vezes é uma pessoa maravilhosa, que por um ato da nossa, sei lá, maldade, ou coisa assim, a gente não gostei, e aí já diz para o outro, viu? A pessoa lá não é legal, não. É verdade, não é legal mesmo. Na mesma hora, para com isso, vamos lá falar com ela, vamos se aproximar dela. E assim por diante. Também eu quero dizer uma coisa, irmãos. Não fique fazendo cálculos demais. Cálculos atrapalham generosidade. E vocês lembram lá no capítulo 16 do próprio Marcos? Pode ir ali adiante um pouquinho. No capítulo 16, algumas páginas adiante. Versículo 1. Eu tenho que dizer isso aqui hoje de noite. Eu tenho que dizer isso aqui. Passado o sábado, Jesus já tinha morrido, né, na sexta. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas, perfumes, para irem embalsamarem o corpo de Jesus. Era um gesto bom, elas queriam perfumar o corpo morto. Agora na vida nós temos duas escolhas. Ou abençoar os nossos queridos e amigos e irmãos enquanto estão vivos, ou depois ir no cemitério levar a flor o resto da vida. Dá flor agora, depois ela nem ele vão ver mais nada. Dá agora, quer ser generoso é agora. Eu sei, essas irmãs tinham o coração no Senhor, mas elas chegaram atrasadas para mostrar a generosidade. Chegaram atrasadas, ele estava morto. Quer fazer o bem? Quer alegrar uma pessoa? Quer fazer uma criança das nossas aí sorrir? Faz algo por ela. Tua esposa, teus filhos. De repente um irmão que você nem conhece direito, nunca viu. Sei lá, Deus botou no teu coração, abençoa ele hoje. No final do culto faz um bilhetinho aí. Vale um tênis novo, estou te abençoando com tênis. Passa lá na loja da dona Renê. Oh, olha o marketing no culto aí. Tem mais algum irmão com loja aí? Eu vou ter que dizer agora. O Renan está aí? Ó, lá no Renan, mas é família, né? Tem mais alguém com loja agora? Eu tenho aqui. Vocês viram, irmãos? Vale uma janta na minha casa. Vem lá jantar conosco uma noite dessas. De repente tem um irmãozinho aí, com a roupinha limpinha, mas quase transparente, de tão gastinha. Quero te dar uma jaqueta, quero te dar um casaco aí para o inverno, estou vendo. Nem precisa dizer nada que estou vendo nada, né? Senão o cara vai... Tu percebeu, vai lá, vale uma jaqueta. Quem é que tem loja de roupa aí? Ninguém, irmãos? Vale uma jaqueta, vai lá na loja do irmão tal. Abençoe. A Bíblia diz que mais feliz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu já recebi muita coisa na minha vida. Sou agradecido mesmo a Deus e aos irmãos que já me abençoaram. E já abençoei muita gente também para a glória de Deus. Se você, mas pastor, eu não queria que ninguém soubesse. Tudo bem, você quer dar um, sabe onde mora o irmão e tem acesso à casa dele? Bota R$1.000 no envelope e bota debaixo da porta, acabou. Não te identifica. Amém, está recebendo? Tem, olha aí, é isso aí, irmãos. Agora, eu quero quebrar um negócio hoje de noite. Que muitas vezes nós temos vergonha de ser bons, de ser generosos. A Bíblia diz que o que a mão direita dá, a esquerda não é para saber. Mas o que a Bíblia quer dizer com isso? Não é para ficar te gloriando, é isso que a Bíblia quer dizer. Não, ô irmãozinho, não te esquece, hein? Eu te dei um presente, não te esquece. Aí o outro se sente devedor. Mas generosidade com o coração correto pode ser pública, sim. O que aconteceu com essa mulher aqui da Bíblia? A generosidade dela não foi no meio de um jantar cheio de homens apenas. Só tinham homens no jantar, porque nos dias de Jesus as mulheres não sentavam na mesa com os homens. Ela quebrou até uma tradição. Generosidade com o coração certo pode ser dado em público, sim. É isso que eu quero quebrar hoje de noite. E é bom abençoar, e é bom receber. Essas duas coisas são importantes na nossa vida. Diz lá em Gálatas capítulo 5, que o fruto do Espírito é, um dos itens, bondade. Pessoas que amam a Jesus são boas. Não avarentas, não segurar tudo para si, não. Sabe por que que Deus ensina isso? Porque Deus é bom. E foi o primeiro louvor que cantamos essa noite. Porque Deus deu o que Ele tinha de melhor. A semelhança da mulher que deu o melhor perfume caríssimo, Deus deu também o seu filho Jesus. Eu quero te impulsionar para ser abençoado. Para ser abençoado. E dar. Eu tenho certeza que todos nós temos no nosso guarda-roupa mais do que precisamos. Quem tem mais do que aquilo que precisa? Pode balançar a cabeça? Provavelmente todos nós temos mais calçados do que precisamos. Vocês sabem, quando a gente era criança, muitos aqui se criaram com um parzinho de tênis, ou nem isso, chinelinho de dedo e alguns mais velhos até com tamanco. Olha lá, o seu Jovino já levantou a mão. E era só um par de tamanco, molhou, nós tínhamos que botar em cima do fogão a lenha, com mais umas duas achas de lenha, para secar, para o dia seguinte ter tamanco de novo para sair. Hoje, às vezes, a gente tem dois, três, quatro par de tênis, bota, tem... Amém, pode ter, amém, não tem problema. Mas nós temos mais do que precisamos. Não é pecado abençoar alguém com uma coisa usada também, não. Não é pecado. Mas eu prefiro dar para os outros o melhor. Se o teu usado, tu vai dar o melhor, então é benção. Só não me dá coisa estragada. Isso não é presente. Isso não é, a casa dos irmãos não é lixeira, né? Não dá coisa estragada. Estou te abençoando com o meu vestido. Vestidinho lá da década de 60, está fora da moda. Sai daí, maldição! Sai daí! Isso aí eu não quero. Para limpar o teu guarda-roupa, tu manda para mim? Não. Se você sabe de algum irmão que às vezes tenha necessidade, até de comida, você pode dizer para ele, agora nós estamos no mês de junho, irmão, eu vou te dar um rancho, até o fim do ano, todos os meses eu vou te abençoar com um rancho. Pode contar comigo, ali pelo dia 3, 4, 5, eu te dou o rancho. Pode ser que você tenha conhecimento de alguém que está passando uma luta. É, irmão, trabalhador, eu não dou para malandro também. Porque daí tu está ajudando ele a ficar naquele estado, explorador. Mas para quem é batalhador e às vezes está numa crise mesmo, abençoa. Abençoa essa pessoa. Teu coração está quase pronto para abençoar? Nós contamos no retiro de casais uma história que eu e a Tânia ouvimos de uma irmã da igreja. Pelo jeito ela era, acho que bem rica, dá para dizer, o marido muito rico, tinha morado em diversos países. E um dia o marido chegou em casa e disse: a partir de hoje, nós vamos usar as melhores roupas de cama, nada de ficar guardando o lençol que nós ganhamos lá no nosso casamento, já tem 20 anos e está novinho ainda. Bota na cama isso aí. As cobertas novas, os talheres novos, os pratos novos, a partir de hoje é tudo novo, o melhor é para nós mesmos. Você é daquelas que ainda tem coisa nova desde o casamento? Usa logo, senão vou te dar uma notícia. O dia que você vai morrer e ele vai casar de novo, a outra vai usar. Bem feito. A outra vai usar. Agora vocês vão correr, né? Hoje de noite já tira os lençol velho, tudo novinho. Prato novo, xícara nova. Tá? Isso aí eu estou dizendo só para te assustar. Mas tem susto que é bom. Faça o melhor por vocês mesmos também. Esse é um susto santo. Faça por vocês, gente. Usem. A vida não é longa, não. Vamos vivê-la bem. Também com as coisas naturais. Vamos viver bem. Porque foi a época que eu tinha, às vezes, alguns irmãos que pensavam que ser cristão, ser crente aqui no mundo, é só padecer, é só sofrer, é só isso. Não, tem muita coisa boa aí. E foi Deus que fez para nós usufruir isso aí. Vamos aproveitar o que Deus tem dado para nós. Use as coisas, seja bom. Seja bom dentro de casa também. Hoje eu estava preparando essa palavra de Deus. Nós tínhamos encerrado o jejum ali à tarde, né? Terminamos hoje a série de jejuns. E eu fui para o escritório e pedi para minha esposa: faz um cafezinho para nós. Mas que coisa linda, né? Trouxe um cafezinho com os chocolates, o famoso chocolate. Quem foi no retiro sabe, tá? Mas era outro hoje, mas bom também. E ela trouxe chocolate. E veio ali, né? Rolou uma química. É, uma química externa, tá? Vamos explicar também. Mas aquele carinho, aquela, né? Aquela, aí fica pontinhos. Mas eu pedi só um cafezinho. Veio um chocolate, veio carinho. Não é maravilhoso isso? Quem tem recebido essas coisas? Agora o marido pede: querida, me faz um cafezinho. Vai fazer tu se tu quiser. Ah, acabou! Já comprou aquele chocolate? Tu compra! Hein? Gente, generosidade. Deixa eu dizer mais uma coisa. Generosidade pode não custar nenhum dinheiro. Você sabia? Ser bom para alguém fazer um. Vai na... Irmão, hoje eu vim aqui orar por ti. Esses dias eu e o pastor Everton, eu disse: Everton, nós vamos fazer uma visita. Nós tínhamos que descer a Matias para ver a questão dos ônibus. E eu levantei de manhã um dia desses e Deus botou no coração: vai visitar o irmão tal. Um irmão que não está congregando conosco, que a gente tem um carinho muito grande por ele. E posso dizer de público, é o irmão Raimundo. Muitos aqui conhecem o irmão Raimundo, né? Levantei de manhã e Deus botou no meu coração: vai visitar ele hoje. É uma pessoa que nos ajudou muito no ministério. E eu, o Everton estava comigo e disse: vamos lá na casa do Raimundo hoje, Everton. Cheguei lá, encontramos o irmão Raimundo em casa. E eu fazia, acho que anos quase, que a gente não sentava para conversar. E eu cheguei e disse: Raimundo, eu vim aqui só hoje para dizer que tu é uma pessoa especial para mim. Porque tu é especial para Deus, a gente diz, já espiritualiza a coisa. É para Deus sim, mas eu quero dizer que é para mim. que a nossa amizade, eu não me esqueci. Ainda que estamos hoje em ministérios diferentes, servimos ao mesmo Deus. Eu sei que aquele irmão ficou tão feliz com aquilo. Depois, eu disse, bom, tive ali acho que uns 20 minutos, bom, tchau, vamos embora, só vim para dizer isso mesmo. E aí ele disse, não, fica mais tempo aqui conosco. E falamos mais uma hora. Custou algum dinheiro? Nem um centavo. Eu ia lá dizer para alguém, irmão, a nossa amizade é antiga e é especial e não está acabada, ainda que a gente se encontre pouco. Você pode fazer isso por alguém, não pode? Pode dizer para um filho. Coisas lindas. Eu fui levar o meu filho na rodoviária ontem de manhã, 6 da manhã, ele ia para Caxias. Tu nem sabe disso ainda, nem te contei, vou contar em público, né? Aí eu levei, era um frio tremendo de manhã, né? Aí fiquei ali esperando até chegar o ônibus dele. Antes de chegar, ele dei tchau e ele me deu um beijo. Sabe aquele negócio que pegou tanto em mim? Não foi beijo, pegou, em vez do beijo no coração, no rosto, pegou no coração. Foi um negócio tão especial, eu até fiquei meio constrangido. Não, é um filho tamanhão, 80 e tantos quilos que tem, né? Ele não está aqui hoje de noite, está lá com o pastor Norton Sertão, estão lá servindo a Deus. Mas foi um negócio tão legal. Custou alguma coisa da parte dele? Nada. Nada. Vocês estão vendo como dá para ser generoso, dá para ser amoroso, dá para fazer o bem, não custando nada e às vezes custando muito. Isso é uma coisa entre você, que está no seu coração. Mas abençoe os outros. Um abraço, um beijo, isso abençoa alguém. Então a gente às vezes começa, para poder abençoar alguém vou gastar muito. Pode ser que não vai gastar nada. E de vez em quando tem que gastar também. Senão o pastor diz que é só para dar beijo, não custa nada, né? Eu não disse isso. Não distorçam as minhas palavras. Então no final do culto, irmão, beijo. E aquilo que tu já tinha proposto a dar, segura no teu bolso. Abre o bolso, viu? Vocês estão quase prontos, irmãos, para abençoar uns aos outros? Que coisa linda!